volta. 2006, Gustavo, Tupão, tá ligado? De rua, atentado terrorista pernambucano. Tamo de volta, filho da puta. Mas filha é cuia, raivoso e agora segura. Tamo de volta, filho da puta. Tamo de volta no jogo, filho da puta. Mas freneco e raivoso e agora segura. Tamo de volta no jogo, filho da puta. Gustavo e tu fuga pra de ladrão na fissura. Tamo de volta no jogo, filho da puta. Mas freneco e raivoso e agora segura. Tamo de volta no jogo, filho da puta. Gustavo e tu fuga pra de ladrão na fissura. Subestima agora. Diz aí que somos faca, essa é revolta monstruosa. Com teu cu, os teus aplausos. Cansei de dar ideia, somos daqui, caralho. Não paga papo de fora, dê valor a nosso estado. Cadê nossa cultura? Cadê nosso respeito? Se não demos valor, quem vai dar? Sai do meio, vamos passar por cima, vocês querendo ou não. Gustavo e Tufão, mais um som pros irmãos. PDR Produções é o império, cê tá ligado? Aqui não tem modinha, só os loucos revolucionários. Subestima agora, essa é nossa revolta. Direto do esgoto onde só fica estudo e pólvora. E Recife vai espadar mais violento do país. Intolerância sem papo, será que tem saída? Me diz. Almas compostas e remorsos. Cai um ali, cai um aqui, cuidado pra não ser o próximo. Pernambuco tá aí a planta de um novo atentado. Sentimento louco que faz você virar planilha desse jogo com um ato. Coloquei em prática o que as diferenças faz pensar. Mais uma dose de revolta própria, é resistência, deu pra captar. Deu pra captar. Deu pra captar. Suporta, se aguenta, escuta aí, escuta aí. Rajada dos palavras que perfura teu QI. T-U-F-A-O, decora essa porra. Não estou pra brincadeira, aqui é mate ou morra. Numa foca, não é besteira, besteira. Descubra as palavras pra fazer a fórmula perfeita. Surgiu a ideia de fazer esse som. A volta da revolta, só o louco na missão. Só o louco na missão. Uma pá de ladrão. Tamo de volta no jogo, filho da puta. Mas freneco e raivoso e agora segura. Tamo de volta no jogo, filho da puta. Gustavo e tu fuga pra de ladrão na fissura. Tamo de volta no jogo, filho da puta. Mas freneco e raivoso e agora segura. Tamo de volta no jogo, filho da puta. Gustavo e tu fuga pra de ladrão na fissura. Disse pra mim mesmo que não queria entregar minhas armas e sair de cabeça baixa. Torturados e alegripos de gravata. Tem que ser habilidoso e selvagem. Se é assim que eles querem, o psicológico pode abalar com qualquer viagem. Conviver em conflito é a tradição de todos os guerreiros. Pra responder seu vendo, necessita desenvolver seu lado negro. Me dá injeção letal, me dá cadeira elétrica. Se acha que tá resolvendo um problema, corre atrás de uma lei mais séria. Luto pelos nossos direitos, pela grande massa, sou apoiado. Com todas as dificuldades, só fortificou, tá concretizado. E tá falado, nem queira contestar, tá? Somos assim, em qualquer lugar. Respeite pra poder ser respeitado. Seja homem pra poder ser honrado. Fortifiquei a minha fúria nessa porra de rima. Tamo mais raivoso do que serão killer na avenida. Esse é o discurso e vai dizer que não entendeu. Calma, parceiro, se liga, tu já morreu. Tu já morreu. O rap aqui também é usado pra fazer justiça. Liberdade de expressão relatando umas paradas sinistras. Não tente fugir da sua sina, você vai parar na minha mira. Se é agressivo desse jeito, tem playboy até que pira. Força tarefa, pique fino de surpresa. Provocando tanto ódio, opositor que é minha cabeça. Inimigo público foi parabenizado, nota 10. Então deita no chão com a quadrada na cara, beija meus pés. Tamo de volta no jogo, filho da puta. Mas freneco e raivoso e agora segura. Tamo de volta no jogo, filho da puta. Gustavo e tu fuga pra de ladrão na fissura. Tamo de volta no jogo, filho da puta. Mas freneco e raivoso e agora segura. Tamo de volta no jogo, filho da puta. Gustavo e tu fuga pra de ladrão na fissura. Tamo de volta, vagabundo. Só terrorista 2006, rapá. É pra firmar, ladrão. Tufão, Gustavo, na sessão. Presta atenção. Aí, pensou que ia voltar. Tá ligado? Aquele negócio melancólico, meu vagabundo. É aterrorizando esse peixe, rapá. Quero ver um aí pra falar de mim.